Salve, salve, coelhada! Decadentes número 435. O time está de férias, mas nós não estamos de férias de forma alguma. Férias não, né, gente? A gente está brincando, mas teve jogo treino, teve tudo isso aí. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, Felipe Deleucas, Lucas Deleucas e Thales Maciel. Mas hoje é um dia mais do que especial. Nós temos aqui uma convidada que há muito tempo a gente gostaria que ela estivesse participando aqui com a gente. Vou chamar ela para conversa. Bia Moraes, dê seu boa noite. Ei, galera, boa noite, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês, grande prazer mesmo. A gente poder falar da nossa América, para mim é sempre muito feliz. Obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz mesmo de vocês serem lembrados de mim, da gente poder falar um pouquinho da América. E estou aqui à disposição para a gente conversar, contar caso, contar, né, o que eu já vivi lá dentro e o que a gente espera do América, né? Porque a gente tem grande expectativa que o América vai fazer bonito esse ano. É isso aí, pessoal. Bia Moraes foi assessora de imprensa no América de 99 a 2002, não é isso, Bia? Isso. E viveu coisas lá dentro e viveu com pessoas que são parte da história do América. E ela, com certeza, é muito importante nessa história. A gente vai ouvir grandes histórias hoje. Bia, vamos começar falando do nosso leilão de hoje. Você quer mostrar? Quero. Vamos lá. Felipe, o Lucas, né, e o Thales, a gente estava conversando com o Jair aqui primeiro, boa noite, viu, meninos? Eu chamo todo mundo de menino, tá? Então, acostuma que eu trabalho com uma turma de jornalista e todos da minha idade ou mais velhos eu só chamo de menino. Então, é o seguinte, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, né, e ele tem uma camisa na América, está passando por uma dificuldade, e ele me deu essa camisa aqui e pediu para a gente leiloar. Então, olha aqui, uma camisa autografada pelo Glycon, olha aqui que linda. Para quem linda não mesmo. Tem essa camisa, ela é linda, ela é linda. E eu queria, né, que a gente pudesse ajudá-lo financeiramente, convocar a torcida do América para essa ajuda, que eu acho que a gente é mais do que futebol, né? A vida, né, o futebol, ele é muito maior do que só as quatro linhas. Então, que a gente consiga ajudar. E eu estou colocando um lance inicial de R$100. O Jairo sugeriu a gente colocar no chat aqui, né, as pessoas mandarem os lances. E no final isso. A gente entra em contato, eu levo, a gente combina de entregar e fazer uma festa, porque ajudar é sempre uma grande festa. Tá certo, eu já vou abrir com o lance mínimo então. O lance mínimo já é meu e eu já vou avisar que eu tô na briga porque eu sou colecionador. Maravilhoso, maravilhoso, vambora. Pessoal, vamos lá então, quem quiser dar lance, coloque no chat e quem ganhar esse leilão, a gente no final entra em contato, tá bom? Ou entra em contato com a gente pelo programa aqui, tá? E a gente combina qual que é a melhor forma. Exatamente. Beleza? Tiramos fotos e fazemos uma festa com isso e agradecer demais, né? A quem quiser participar, que vai ser muito bacana. Isso mesmo, bacana demais. Bia, eu vou começar te perguntando como é que foi sua trajetória até você chegar no América? Qual a sua formação e o que foi, quais foram aí as partes da sua trajetória até entrar no América? Você pode contar pra gente? Claro, claro. Fui jornalista, né? Fiz jornalismo. A minha ideia nem era trabalhar com futebol, viu? Na verdade, eu comecei a fazer jornalismo querendo mudar o mundo. Achei que eu ia mudar, sabe, com 18 anos, você fala assim, vou mudar o mundo. Eu queria fazer jornalismo investigativo. E fui na Itatiaia e pedi uma vaga, né, de estagiária, logo no início do meu curso. E quando eu comecei a acompanhar a turma do jornalismo, eu vi que não era isso que eu queria, porque eu me envolvo muito emocionalmente, né? Eu sou muito emocional, eu sou nada racional, eu sou bem emocional. Então, quando eu via aqueles casos e coisas, eu chorava, eu chegava em casa, eu sonhava com pessoas, as pessoas que eu via morta, enfim, eu acompanhei vários casos bem pesados, né? Alguns assassinatos, principalmente quando era de adolescente e tal, isso me mexia muito comigo. Eu falei, não é isso. Aí eu comecei a acompanhar, era o Valdir Barbosa, o Mauro ia para o América, o Valdir para o Cruzeiro e o Abras ia para o Atlético, né? E eu sempre gostei muito de futebol, sou uma pessoa do esporte, né? Nadei muitos anos, joguei handball, joguei, né, na seleção, joguei basquete muitos anos, né? Então, o futebol fazia parte de mim e sou uma pessoa do campo, né? Porque meu pai sempre nos levou, meu pai jogava futebol de várzea. Então, ele sempre nos levou à Independência. Eu cresci dentro daquela Independência, né? E a gente vivia a América muito de perto. Meu pai era conselheiro e tal. Aí, quando eu comecei a acompanhar, eu gostava de futebol. e pedi para acompanhá-los. Então, comecei, né, o primeiro processo foi esse. Aí, fui para trabalhar na Rede Minas, trabalhei vários anos na Rede Minas, no Jogador de Classe, né, como repórter. Depois, fui apresentar o Playoff no Canal 23, que ali saíram grandes americanos que hoje engrandecem o nosso pavilhão, né, que estão lá no Dover, estavam lá comigo no 23, né, eu apresentava o programa, primeiro eu comecei como repórter, primeiro eu comecei como convidada, depois eu virei repórter, depois virei apresentadora do programa. E aí nessa trajetória toda, né, de Rede Minas mais Canal 23, o América me convidou para ser assessora de imprensa do América. E lá vivi grandes momentos difíceis, desafiadores, eu era muito criança, eu era muito inocente, e eu queria trabalhar, então assim, eu falo que uma coisa que eu me vanglorio muito, sabe, Jairo, e isso é provado, se quem quiser ler, que eu já conversei esse momento com o Zé Flávio, né, aí conversei com outro dia com o... Gente, me fugiu o nome dele aqui agora, já conversei com ele esses dias, mas eu vou lembrar aqui. Que a gente tinha, na época que eu fui assessora de imprensa do América, o mesmo espaço que Atlético e Cruzeiro tinham nos jornais e na TV. Importante demais. E eu me orgulho muito disso, porque os jornais não iam lá, mas eu fazia matéria e eu entregava ela pronta para os caras. Já que vocês não vão vir aqui, eu vou te entregar a matéria pronta, pelo menos vocês divulgam. E eu fazia questão de levar os caras para os programas. Então, antigamente tinha muito programa que escutava, né, que levava o jogador. E a assessora de imprensa falava com o cara aí e tinha que aparecer no programa. Quem não quisesse, ok. Eu não, eu pegava os caras em casa, no meu carro, eu levava os caras para o programa e levava os meninos para casa de novo. Entendeu? Então eu tinha assim, vários, eu pus para estudar, né? Falei para estudar, incentivei, a gente conseguiu uma parceria com o Promove, onde eles fizeram faculdade. Eu falava, gente, estuda, porque, né, uma hora acaba o futebol. Então, assim, eu fui meio mãezona, sabe? Cuidava das mulheres do jogador quando chegava para ir na ginecologista, eu levava também. Então, eu tive um trabalho mais completo. E eu fazia por muito amor, porque é meu time. Então, a diferença que eu acho, quando você trabalha no clube, que acho que estão perdendo isso, é a paixão, sabe? Eu sou apaixonada pelo América. Então, eu vejo hoje que as pessoas só querem dinheiro. Então, perdeu-se essa paixão. E eu trabalhava por paixão. E eu brinquei com você no começo, né? Que você falou do Espaço Kids, dos espaços que estão querendo montar. Eu lembro quando eu cheguei no América, não tinha nem computador no CT. Né? A gente fazia escalação, eu fazia da minha casa, com o computador da minha casa. E eu levava a escalação para o jogo feita impressa na minha casa, porque eu tinha um computador. Então, foram momentos, né? O Salão até falou isso comigo. Você veio nas vacas magras, né? Eu falei, pois é, você tinha que me convidar agora para as vacas gordas. Né? Agora. Mas foi isso, essa foi a minha trajetória. E fiquei, assim, aprendi muito, cresci muito pessoal e profissionalmente, né? No pioneirismo, né? Quando você estava no América, realmente ter uma mulher à frente do departamento de marketing era realmente, de imprensa e marketing, era realmente muito raro, né? O que acontece? Tinha muitos clubes que tinham a pessoa que era relações públicas, né? Até o América tinha a Andrea, super competente, que era RP do América, mas acompanhando o time de futebol como assessora de imprensa, para acompanhar o time nos jogos, não existia, não teve, aliás, não tem. Né, mulher. Então eu acompanhava os times, né? E era muito engraçado, porque eu chegava, muita gente perguntava se eu era nutricionista, se eu era. Então, a primeira reação era assim: ah, você é nutricionista que veio com o time? Vai lá na cozinha. Eu falei: não, eu sou assessora de imprensa do clube. Nossa. Mas foi muito legal. Eu cresci muito, sabe? Apanhei muito, mas cresci muito. E acho que tudo na vida a gente tem que, no final das contas, é olhar o lado positivo e só ver o que foi bom, sabe? O que foi ruim. Verdade. Eu falo que a gente nunca perde, né, Jair? Hoje a gente ganha, a gente aprende. Eu não perdi nada. Eu só ganhei, eu cresci. Então, foi muito bom. Legal. Felipe, você quer fazer uma pergunta para a Bia? Tá falando mudo, como sempre. É uma tradição aqui, Bia, sabe? As pessoas falarem com o microfone desligado. É uma tradição, entendeu? a gente copia, né, o âncora do programa para poder deixar ele continuar. Ah, exemplo, né, Felipe? Vive de exemplo, né? Exemplo arrasta. Mas até uma pergunta até para você, que você lidou com... Você trabalhou com essa parte de assessoria de imprensa do América numa época que a gente não tinha muita mídia social. E assim, é claro que tinha muitos desafios na época, né? Mas eu acredito que hoje os desafios sejam ainda maior. Você acha Na sua visão, você acha que a gente tem lidado muito bem com essa relação de aconselhamento de atletas para as questões de mídia social, ou você acha que falta um pouquinho de melhora nesse aspecto? A gente não tinha mídia social, né? É. Eu tenho casos, assim, que eu já contei várias vezes, até contei, ele citou, né, um dos programas que eu fui, e citei o caso Claudinei, que é um caso emblemático, né? A gente não tinha, graças a Deus, a gente não tinha mídia social, mas eu acho muito mais desafiador, e eu acho uma coisa que o clube, duas coisas, ou três, né, que eu acho que o clube tinha que se preocupar muito hoje. Primeiro, é ter um assessor de mídia social, para os caras entenderem o que eles podem ou não publicar, entendeu? Porque eles são visados. A gente porque o futebol, ele é muito passional, entendeu? O que que acontece? Você erra no seu trabalho, ninguém vai na porta da sua empresa bater lá, dar toque, toque, toque, e te cobrar que você errou. Agora, um jogador erra, ou ele faz alguma cagada na noite, ou faz alguma coisa, no dia seguinte tem alguém cobrando ele. Então, primeiro, esses caras precisavam ter uma assessoria enorme de mídia social, mas que fosse feita pelo clube. Eu acho que o clube tinha que ter um controle maior disso. E segundo, que eu acho que hoje é uma assessoria financeira, que eu acho que nunca teve e deveria ter. São duas assessorias que eu acho que o clube tinha que investir. Aliás, três que eu falei, né? E a terceira, psicológica, né? Porque a gente vê muito caro, porque a gente sabe de muito pouco, gente. Quando a gente está dentro do mundo do futebol, dentro, lá dentro do dia a dia, né? A gente vê só os caras que estão nas quatro linhas. E o elenco inteiro que está lá. A gente não fala do resto do elenco que está treinando no dia a dia, né? E esses caras, tem muito cara que tem sonho, tem caras bons e são mal assessorados. Eles são, vêm geralmente de famílias desestruturadas. E se você não dá esse apoio psicológico, entendeu? Ou senão os caras, o cara é talentoso, problema, vamos passar a mão na cabeça do cara, ele vai jogar pra gente e pronto. Cara, o cara podia render muito mais, ele podia ser muito maior se ele tivesse, né, um cuidado maior com essa assessoria psicológica. Então, eu acho que são três coisas que o clube tinha que investir um pouco mais, era nessa coisa de uma regulamentação mídia e ser no contrato do cara mesmo, entendeu? Eu acho que tem que ter alguns cuidados que os caras têm que ter na mídia social, o financeiro e esse psicológico. Eu acho que ia ajudar bastante. Hoje mesmo a gente teve um caso muito, muito, muito complicado, que foi o Varanda abrindo uma live no fim da final do Mineiro para ficar zoando, sendo que ele é funcionário do América, ele não é funcionário nem de Atlético nem de Cruzeiro, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Bastava alguém falar: meu filho, não entra nessa aí, não, você é funcionário do América. Não entra, você pode zoar, mas zoa dentro do contexto do América, não em outro contexto, porque fica feio, né? Não entra nessa seara, que essa seara não é sua, né? Não pode, compra briga que não é sua, entra num lugar que não é seu, não pode. No caso dele, deu para ver que ele não foi orientado, porque foi a terceira vez que ele fez, né, e ninguém deve ter falado para ele para não fazer, porque desde que a gente perdeu a semifinal, que ele tá zoando essa questão relacionada ao Atlético. Pois é. Necessário. Exatamente. Eu acho que isso é um cuidado que tem que ter muito grande e um cuidado que é na primeira vez, porque o cara não viu o problema na primeira, ninguém falou nada, então vou continuar fazendo, né? Então essa falta de assessoria, né, ela é muito complexa, porque o cara é a vitrine do time. É igual você, né, o Felipe brincou aqui, que errou, né? Eu vou seguir o Jairo porque ele não abre o microfone. Você segue o líder. Se o líder não faz errado, os outros vão fazer também. Então, siga o líder, né? Siga o líder no certo, não no errado. Exemplo arrasta. Com certeza. Menino Thales, você tá muito caladinho, você entrou depois do horário. Foi. Dê o seu rápido boa noite e faça uma pergunta para a Bia, que eu tenho certeza que você já tem aí grandes perguntas guardadas. Ô Bia, primeiro prazer em te receber aqui nesse programa, que é o pior programa do América. Não sei se você... A gente se orgulha disso. Maravilhoso, maravilhoso. Não sei se você já tinha nos visto antes, mas a gente se orgulha disso de a gente ser avacalhado. A gente é tão avacalhado que a gente não tem nem pauta. E a pergunta que vai fazer, o Felipe fez. Então a gente apura da organização, sabe? Maravilhoso, mas isso é que é bom. Aqui, futebol tem que ser leve, tem que ser mais leve. Eu concordo muito com você. Mas a primeira coisa é parabenizar o Jairo aí por ter te convidado, que Você vai agregar muito pra gente. Óbvio, né, nesse programa ruim que a gente tem, né, quando a gente recebe alguém de que lá. Se você acompanhar o programa, você vai ver que, assim, nem óculos eu uso. Eu tô usando óculos para parecer mais um pouco intelectual. Maravilhoso. Chorei. Eu brinco muito nas nossas mídias sociais que eu fiz jornalismo justamente porque a gente faz isso aqui, é uma avacalhação danada, né? É, mas eu queria saber de você, queria que você falasse um pouco essa questão de, voltando ainda um pouquinho às mídias sociais, que é um negócio, um tema tão difícil e tal, como é que você se portaria hoje vendo como é que é? Deixa eu tentar te explicar melhor a minha pergunta, que ela não ficou bem formulada, não. Na sua época, igual você falou, nem computador tinha no CT. Hoje em dia as coisas são muito imediatas, e às vezes você peca pelo excesso, né? Ou você peca pela omissão de alguma informação que você deixa de passar para o público, que é a torcida do América. Como é que você vê isso? Você acha que qual que é o papel de uma rede social, de um clube de futebol, no caso nosso, do nosso América? Você acha que a mídia social, Instagram, YouTube, todas elas têm que informar o torcedor do time, no nosso caso, informar apenas o torcedor do América, ou ele tem que ser um negócio mais amplo? Por que, que eu estou te falando? Por que a minha pergunta gira em torno disso? Quem comanda as mídias sociais do Decadente sou eu. É uma porcaria. Se você entrar lá, você vai ver uma porcaria. Mas tudo que a gente faz no Decadentes é para o América. É voltado para o torcedor do América. A gente não está preocupado se a gente vai ter 5 mil seguidores, 15 mil seguidores, 20 mil seguidores. A gente não está nem aí para isso. A gente quer que, se a gente tiver lá 15 seguidores, esses 15 seguidores sejam torcedores do América. E eu vejo que hoje as mídias sociais do América não têm essa preocupação com o torcedor em si, sabe? Ela é um negócio muito mais macro, quer agradar muito mais um público de outro time e tal. Óbvio que tem que ter isso também, porque ela tem que agregar, ela tem que puxar meninos, crianças, para o nosso lado também. Mas ontem, por exemplo, a gente teve dois falecimentos, né? A gente teve duas perdas, que foi o Ziraldo e o Olímpio. E o Ziraldo, óbvio, uma figura ímpar. Mas e o Olímpio? O que é o Olímpio para o América? Então, assim, não teve nada. Não teve, teve uma notinha no site do América, que hoje em dia ninguém entra em site. A verdade é essa. Ninguém entra. Quem quer uma informação, ou vai no Instagram, ou vai no Facebook. De lá, ele vai ser jogado para o site. Então, eu queria que você... Como é que você vê isso? O que você acha disso? Me alonguei demais, né, Jara? Não, a pergunta foi ótima, Thales. Ótima, ótima. Peraí, rapidinho. Desculpa. Ah, não, e outra coisa. E outra coisa. Isso é outro camisa... padrão do programa, interromper um ao outro, tá? Tá ótimo, vambora. Futebol é assim, não tem jeito, não. E outra coisa, para quem duvidar que Bia realmente é torcedor do América, ela tá com a camisa que foi lançada há 3-4 dias, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Nosso autismo. Essa camisa é muito... Depois eu vou falar da camisa que eu falei com o Jair. Amo as camisas do América e essa camisa tem um significado muito importante para mim. Então, depois eu falo ela. Ela é linda. Ela é linda. Ela é linda e não sei se... Não dá para ver aqui, mas em volta do escudo do América tem um coração. Um coração, é. Nossa, essa, linda. E essa camisa linda. Aí, ela foi feita para gordo. Por quê? Porque a gola dela é para gordo. Esse tipo de bola é para gordo, ela não pega no pescoço do gordo. Maravilhosa. Só que ela não tem no tamanho do gordo. Eu não tenho. A minha seria 6G, não tem. Eles mandaram a 5G e a 7G. A 6G não é. Eu vou comprar para você. Não, pode falar. Pode falar. Aí eu comprei outro dia uma 6G. Aí a Grace, né, ela morre de rir, né? Que entra em promoção, fala assim: não, eu tenho algumas, mas eu compro algumas em promoção. Aí eu falei assim, porque eu compro a 6G para usar de vestido. De vestido? Eu compro para usar mesmo, sabe? Serve em mim. Essa é a pele, mas eu uso 6G de vestido. Vamos lá. Deixa eu te responder isso, que eu acho a sua pergunta muito pertinente, não é de hoje. Hoje eu recebi um telefonema do Guilherme Mendes. Guilherme foi assessor de imprensa, meu amigo, a gente trabalha junto. Depois eu vou falar de um projeto que a gente tem junto, chama VAR. Com certeza. A gente tem um projeto junto muito legal, que é o Domênico Bering, sou eu, Domênico Bering, Guilherme Mendes, CJ e o Bob Faria. A gente tem o time VAR. Time VAR é visão, aprendizado e relacionamento, não é o VAR do futebol. E a gente dá palestra sobre o futebol meio esportivo, né? vinculado ao meio corporativo, né? Como que a gente traz as histórias do futebol e a gente consegue agregar, né, no meio corporativo. É uma palestra muito bacana, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vamos na sua pergunta primeiro. Então, né, eu, como sanguíneo, eu vou fazer assim, né? Eu abro um monte de caixa para depois fechar. É, aí o Guilherme me ligou hoje me pedindo uma camisa do América, eu acho que era para o Olímpia, ele não me falou para quem que era. Eu estava no meio, porque hoje foi aniversário da minha filha, então eu estava no preparativo lá do almoço para a família, que eu fiz tudo e tal. Aí eu falei assim: olha, Gui, eu não tenho não sei como é que eu consigo ir em Belo Horizonte, mas se você quiser pegar, eu dou uma camisa minha do América, não tem problema nenhum, eu dou uma camisa, mas eu tenho uma bandeira fúnebre do América que eu fiz para eu ser enterrada com a bandeira da América. Eu fiz essa bandeira, eu tenho uma bandeira. E quando meu pai faleceu, aí que eu vou te contar a história, porque isso não é de hoje, meu pai faleceu num sábado de carnaval, né? Que aí vou contar a história do Jairo, que ele perguntou se eu sou atleticana, né? Pois, que história é essa de virada atleticana? Então, já vou contar, porque exatamente tem a ver com isso. Quando meu pai faleceu, né? Era um sábado de carnaval, eu liguei para o América. Meu pai era conselheiro do América há anos. Meu pai ajudava financeiramente muito o América. Eu brinco com meu pai e falo assim: pai, você tira de casa para dar para a América, né? Porque não deixava de contribuir com a América de jeito nenhum. Então, era um cara muito fanático, a gente em todos os jogos. E meu pai, quando ele faleceu, ele teve uma parada cardíaca, tinha feito uma cirurgia de coração, então morreu, muito, foi muito rápido tudo. E eu liguei para pedir para o América uma coroa de flores e uma bandeira para colocar, mas eu tinha a bandeira que eu tinha feito. E a resposta que eu tive do América foi: ah, hoje é sábado de carnaval, a gente não vai arrumar nada para você, não. Eu nunca tive uma resposta tão doída na minha vida. Tão doída. Foi doída. Eu chorei muito. Eu fiquei muito triste. E nesse dia, eu escrevi para o Chico uns dias depois. Eu estava muito machucada com a América. Meu pai não foi homenageado, não foi nada, sabe? Não falaram. O cara que há anos dedicou a América. Aí eu lembro que ia ter um jogo, teve um jogo, ninguém fez nada, até homenagearam no próximo, porque foi até quase que uma pressão. E eu tinha sido assessora de imprensa do América, né? Eu saí, eu tinha, meu filho nasceu e acabei optando, né, por ser mãe, e meu pai morreu em 2005. Aí, eu escrevi pro Chico Maia falando que todo mundo muda de tudo, né? O povo muda até de sexo, por que eu não posso mudar de time? Né? Vou virar atleticana, pronto. E olha o que é marketing. No dia seguinte, que ele falou: Bia, posso publicar a sua carta? Eu falei: não, publico, porque tinha coisas muito pessoais. Assim, porque não era carta, era e-mail, a gente trocando e-mail, porque não tinha rede social, a gente trocava e-mail, né? Aí eu virei para ele e falei assim: não publica tudo que eu falei, porque eu quero coisas que são muito pessoais, é porque a gente está trocando como amigo, mas pode falar que eu vou virar atleticana. Ele falou: posso colocar que você vai virar atleticana? Eu falei: pode. Aí no dia seguinte chegou para mim uma camisa do Atlético, o meu nome, e uma carta do Calil falando: bem-vindo à torcida do Atlético. Isso é marketing. É o cara prestar atenção na sua dor e ele pode entregar alguma coisa que te acalente naquela dor. Ele colocou: meus pêsames pela perda do seu pai, e bem-vindo à torcida do Atlético. Não consegui virar atleticana, porque não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. Meu marido é atleticano, mas não tem jeito. Falo com ele, não tem jeito. Na hora que entra em campo, é coração. Não tem explicação. Para quem gosta de futebol de verdade, não tem explicação. Você gosta de paixão, não tem jeito. Então, assim, eu acho que esse cuidado, Thales, ele vem de muito tempo que o América não tem, sabe? Parece que está intrínseco lá, sabe? As pessoas não têm esse cuidado com a torcida. Eu vejo que tem pouquíssimo cuidado com a torcida, pouquíssimo cuidado com a homenagem. Você fala assim, no Dia Internacional da Mulher, né? Eu brinco que todo ano a minha expectativa é do América falar alguma coisa: olha, você que foi a primeira assessora de imprensa do América, eu vou te chamar aqui para a gente homenagear. Nunca fui chamada para nada. E olha que eu trabalhei na América, eu trabalhava de dia, de noite, muito. Eu com 9 meses de gravidez, 9 meses, porque meu filho nasceu com quase 10. Eu tenho uma foto de eu trabalhando em Independência, com uma barriga quase explodindo, e eu subindo e descendo a escada de Independência para trabalhar, porque eu achava aquilo era importante. Com 3 meses, eles me fizeram acompanhar. O tipo, foi aí que eu falei: não tem jeito mais. Meu filho estava com 3 meses, eu fui para Santos, para um jogo, e deixei meu filho aqui amamentando, porque era um voo fretado, e não voltou. E eu amamentando, tive uma crise de choro, milagres, que assim: Bia, para de chorar, pelo amor de Deus. E eu queria, sabe? Então, assim, eu me dediquei muito à América, muito mesmo. Eu sei tudo que eu fiz, então, assim, minha consciência como americana e do que eu fiz, eu tenho certeza do que eu fiz, e fiz um trabalho muito bem feito, sabe? Então eu vejo que as pessoas e jogadores que passam pela América e que nunca são tão valorizados, né? Eu tenho o Ricardinho, que ele está hoje no Sport Recife, e o Ricardo foi um volante da América, né, foi capitão da América, estava no Santos, na categoria de base do Santos, faz um trabalho maravilhoso, fez um trabalho no Santos, está fazendo um trabalho maravilhoso, está com o Drubsky lá no Sport Recife, e o sonho dele é trabalhar aqui dentro da América, ninguém chama, ninguém fala, e ele já deu sinais, falou que já procurou, e nada. Né? Eu já comecei com o Denis, com o Elton Paulo, com vários jogadores da América, né, que eu converso somado, muito contato com ele, e eles falam como que a América não valoriza esses caras, não valoriza mesmo. Então, é cultural, é a palavra que eu queria falar é cultural. Então, precisa de mudar algumas culturas de valorização na América que não tem, e que eu vejo isso em outros clubes, porque eu tenho contato com os assessores de imprensa de outros clubes, com as diretorias de comunicação de outros clubes, e eu vejo a importância que eles dão aos torcedores. Então, eu vejo que a América peca muito nisso. Em relação à rede social, realmente, eu acho que não é só no clube, sabe, Thales? É um problema hoje das pessoas, né? Eu acho que você tem que falar sim com o seu torcedor. Eu acho que o primordial é você falar com o seu torcedor. Esse é o seu canal de comunicação. Você precisa de falar com o seu torcedor. Mas tem que ser amplo também. Você precisa de pegar, até porque a gente precisa, né? Minha grande briga, e que eu já falei isso dentro da América, né? Fui lá outro dia conversar com o Dover e falei até para ele. A grande briga que eu acho é que cativa pouco os torcedores. É tudo difícil para fazer no América. Né? Eu falo que num campeonato mineiro que pode entrar 50 mil crianças, né? Os caras podem entrar carregados de crianças. Bicho, põe criança para entrar. Sim. Deixa a mulher entrar de graça. Sabe? Isso não vai fazer diferença para o América, mas vai fazer diferença para o torcedor. Aí eu fui querer que minha filha era louca para entrar no América. Eu não consegui colocar, porque tem que fazer o cadastro de sócio kids e ainda ser sorteado. Pra ser, cara. Então, assim, é uma burocracia mesmo, de burro mesmo. E a gente precisa de torcedor, a gente precisa de colocar criança. É nessa idade de 10, 11, 12 anos que você forma o torcedor. Então, a gente precisa abrir para isso. Então, eu acho que as redes sociais, elas precisam abrir para isso. Né? E eu brinquei, né? Aí eu já vou entrar naquele assunto, já era da 98, que é exatamente das redes sociais, que outro dia eu briguei no Instagram com o pessoal do 98 Esportes, que eles estavam tirando sarro com a América, falando sempre. Sempre, né? Em todas as rádios, né? Eu acho que, né, a minha grande briga. Aí tá lá, 3.500 torcedores, o América numa Libertadores e tal. Ah, só tem 3.000. Eu falei, pois é, nós temos 3.500 torcedores que vão em todos os jogos. Aí eles começaram a falar alguma coisa, a tirar sarro. Eu falei, gente, mas a imprensa não ajuda, vocês não transmitem jogo do América, vocês não falam do América, vocês, quando dão noticiário do América, em 5 segundos, ou se não, para tirar sarro, né? Vocês não valorizam o time do América. Aí você assim, mas ó, porque o América não dá torcida. Eu falei assim, agora eu entendi. Por que que no Brasil não tem torcedor do Atlético do Cruzeiro? Mesmo o Cruzeiro tendo ganhado tudo na década de 90, e o Atlético também, sabe por quê? Porque a mídia só fala de Flamengo e de Corinthians. É. Então vocês nunca vão ser grandes no Brasil também, é a mesma coisa. Entendeu? É o mesmo raciocínio, né? É o mesmo raciocínio. Então, assim, o raciocínio das TVs, vão falar de Flamengo, de Corinthians. Gente, você vai no Espírito Santo, só tem flamenguista. Você vai na Bahia, cheio de flamenguista. Sabe? Você vai pro resto, por quê? Porque só passa o jogo do Flamengo. Como que a gente vai ter torcedor do América se os jogos do América não são transmitidos? Se a imprensa, quando vai falar, só fala de Atlético e Cruzeiro. Quando vai fazer um sorteio, só fala de Atlético e Cruzeiro. Aí eu fui no programa lá do Bora para Resenha, chegou lá, tinha uma camisa do Atlético Cruzeiro dada pelos assessores de imprensa, e o América não tinha. Eles falaram, olha, gente, a gente queria para decorar o espaço, uma camisa. Aí a minha filha, que estava lá no dia, deu a camisa dela, falou, não, então eu vou dar a minha camisa do América, e eu tive que comprar outra. Deu mais ou menos, né? Ela deu mais ou menos, porque ela deu, depois ela falou assim, ai mãe, fiquei sem minha... Essa é a camisa que você tá, viu, Thales? É essa daí. Aí eu dei, ela falou assim, não, mãe, mas não pode ficar sem camisa do América. E ela estava com duas camisas no dia, porque ela estava na dúvida de qual que ela ia vestir, né? Ela estava, né, ano passado. Eu falei, aí ela deu a camisa e falou assim, não, mãe, mas e a minha camisa agora? Eu tô assim, eu falei, não, a gente compra outra camisa do América para você, pode ficar tranquilo. Mas são esses pequenos cuidados. E até eles brincaram lá na época que precisa, eu acho que, e eu tenho certeza disso, porque mulher é detalhista. A gente cuida dos detalhes. Homem não vê detalhe. Né? Então, muitas assessorias de imprensa, o Atlético na época que teve moral de ações, de marketing, era a Adriana Branco que fazia, que levantava isso. Mulher cuida de detalhe de um velório que você precisa de ir lá, tá? Você precisa, uhum, precisa de ter alguém na direção. Cara, ele é relevante para o América? É um torcedor? É um conselheiro? Tem que alguém ir lá, tem que alguém fazer as honras, sabe? Tem que mandar uma coroa de flores, tem que... Isso para o clube não é nada. Sim. Não é nada. Uma camisa para o cara sem colocar em cima do caixão não é nada. Então, esses pequenos cuidados que eu acho que faltam, né, para a gente poder atingir um patamar diferente como torcida, como cuidado. E aí, assim que você vai cativando torcedores, mirins, né, a gente precisa... A América é cheia de escola, escolinha de futebol. Cara, leva todo jogo, leva todo mundo. Abre o campo e põe os meninos para lá para dentro, sabe? Faz eles verem o América ganhar, faz eles verem o América um jogo, sabe, comemorar. Porque isso é que traz o torcedor. O América fez grandes jogos, nesses últimos anos, né? A gente teve uma boa fase e a gente não soube aproveitar a boa fase do América para poder trazer torcida. Que coisa. Deixa eu ler alguns comentários aqui, muita gente comentando, viu, Bia? O lance aqui das camisas, já tivemos aqui vários lances, mas o lance atual, ó, Não, peraí, o Cuba Knights, lance de R$221,00. Já estamos aí num aumento com 221. Beleza, vamos embora. O Sérgio Salviano já participou aqui com a gente, está falando, olha, ele, não sei se você conhece o trabalho dele, ele tem um podcast chamado América História, que é genial. Ele é mensal e é um trabalho maravilhoso. Ele está falando, o América tinha na década de 40 e depois na década de 60 um departamento feminino que cuidava exatamente do marketing do clube. Parece que isso se perdeu mesmo. Exatamente. Uhum. Esse cuidado do marketing feminino, né, que o Sérgio está falando, era um cuidado de detalhes. O homem, sim, não tem, infelizmente, são cuidados de detalhes que o homem não presta atenção. Você tem uma ideia, quando eu estava lá e a gente fez esse trabalho de parceria com o Promove, vários jogadores fizeram curso superior, vários jogadores se formaram, eu sou madrinha de alguns, né, porque eu enchi o saco dos caras, eu falei, gente, a vida de jogador, vocês ganham bem, mas ela acaba cedo, e depois vocês vão fazer o quê da vida, né? Então, assim, vários jogadores saem daí e se perdem mesmo. Eu converso muito com o Sonalho sobre isso, né, e eu tô com um projeto com ele, se Deus quiser, essa semana a gente vai sentar, eu já combinei com ele a gente sentar essa semana para a gente conversar, e é um projeto de eu vou treinar esses jogadores para eles contarem a história deles, né, em palestras, porque o que acontece? O cara ganha muito dinheiro quando jogador, aí compra um apartamento maravilhoso, compra essas grandes Cherokee da vida, compra o carro do ano, compra não sei o quê, para de jogar, não tem profissão, não consegue pagar um IPTU e um PVA. Sem planejamento financeiro nenhum. Sem planejamento nenhum, zero planejamento financeiro e zero planejamento de vida uhum, mesmo, porque acabou a carreira do futebol, o cara precisa ter alguma coisa que ele vá continuar, né? Então tem vários que continuaram, que estudaram, que se aprimoraram, né? Então, e podem continuar no futebol, aprimorem naquilo, tem muitos cursos hoje, né? Eu fiz aquele curso de técnico de futebol na época, tem vários cursos que a gente pode fazer, que eles podem fazer na área de marketing, hoje de mídia social, e o cara tendo essa vivência dentro do clube, ele vai ter um trâmite muito mais fácil com os caras, porque ele fala a linguagem do boleiro. E sim, se o cara tiver conhecimento, se ele tiver, né, porque conhecimento a gente não tira, e é sabedoria que faz a gente crescer e aprender todos os dias, se esse cara tiver conhecimento, ele pode ganhar muito espaço, não só dentro do clube que ele estava, mas em vários outros clubes, né, que precisam disso também. Toda certeza. Bia, muita gente comentando... Tem um torcedor do Atlético comemorando aí na casa da Bia. Torcedor da quem? Torcedor do Atlético, um cachorro latino aí. Ah, tá, é o meu cachorro. Ai, mas meu marido tá comemorando hoje, ele tá felizão, o bichinho tá felizão. E a gente tá assistindo o jogo na casa da minha mãe é americana doente, ela briga com todo mundo, né? Ela outro dia brigou com o Rogério Correia, que ele fala que ele é cruzeirense, e ele fez um jogo uma vez que ele começou, ano passado, a América tava acho que se ganhasse o jogo, a América ia ficar entre os 8. Uhum. Se perdesse o jogo, podia chegar para a zona de rebaixamento, um negócio assim. Aí ele começou o jogo assim, se o América não ganhar, já vai estar perto da zona de rebaixamento. Ele falou, se ele está um ponto entre os oito, por que, que o cara não começa falando, olha, se o América ganhar, ele já está um ponto de estar entre os oito melhores. Mas faz parte de todo um processo de enterramento do América, sabe? Assim, total, tudo é para baixo. Tudo é para baixo. Exatamente. Aí ela vai e começa, todo jogo ela discute com ele, ela manda no Facebook, né, que é para ele, discute, e hoje a gente estava na casa dele toda vez, eu, ela e minha irmã e minha filha, que somos americanas, e o resto, tudo atleticano, né. É, hoje eu fui desconvidado de um churrasco, porque minha esposa falou que eu não tenho preparo psicológico para ver jogo no meio de atleticanos, não. Eu fui gentilmente desconvidado. Gentilmente desconvidado, com certeza. Lucas, você quer fazer uma pergunta? Quero. A pergunta que eu ia fazer até acabou que a Bia foi falando sobre, mas eu queria fazer assim mesmo, que eu queria um contexto um pouco mais geral, assim. Que até tem um pouco a ver com o que o Felipe perguntou também. Que na época que você trabalhou na comunicação do América, não tinha muito essa questão de mídias sociais. Eu acho que a maneira de as pessoas se interarem sobre seus clubes mudou também, porque não é mais só a Itatiaia, a 98, a Globo, por mais que isso ainda seja muito importante. Agora também tem os influencers, vamos colocar assim, né, de maneira geral, tem as pessoas que são os representantes dos clubes, né, no YouTube, que é um pouco do que a gente faz também, mas para um alcance menor, né? Mas isso a gente ainda deveria ter, né, uma preocupação jornalística. O América na Libertadores, por exemplo, era um super caso jornalisticamente falando, né, de cobertura. Eu lembro até que a ESPN, que nem é daqui, quando o América passou do Guarani de Paraguai, fez uma entrevista com o Elton Paulista de mais de 20 minutos, assim, se eu me lembro bem, para falar, e ele falou do América, falou muito sobre o jogo e tudo, e a imprensa local não divulgou tanto, assim, né, não foi uma coisa que teve uma cobertura jornalística, pela importância da jornalística, justamente porque o América talvez não traz um retorno de audiência, por assim dizer. Aí, eu queria perguntar isso, assim, o que você acha que mudou em termos de cobertura jornalística da época que você estava na assessoria de imprensa para agora? Qual que é a importância do assessor de imprensa hoje, nesse papel hoje, considerando que às vezes muitas vezes as coberturas vai muito mais pelo que dá audiência e não porque tem uma importância de jornalística para se cobrir? E o que você vê um América nesse papel? Então, trazer um pouco desse contexto, né, da realidade hoje, que é diferente da que você viveu, e o que o assessor de imprensa pode fazer nisso para que o América tenha mais cobertura, né? Perfeito. Primeiro, hoje eu não estou dentro dos clubes, né? Então, uma coisa que eu fiquei sabendo e que eu acho que perdeu-se muito, né, nas coberturas, foi porque a imprensa não pode entrar mais dentro dos clubes, né? Então, assim, quando eu trabalhava como repórter, eu estava de manhã no Atlético, à tarde no Cruzeiro, depois no América. A gente passava pelos clubes para fazer a cobertura jornalística. A gente acompanhava treino, hoje não pode acompanhar, a imprensa não pode entrar dentro dos clubes. Então, eu acho que isso perdeu muito, né? Isso se perdeu muito. Primeira coisa, eu acho que a imprensa dar essas notícias perdeu muito disso. Segundo, que igual você falou, tem hoje muita, a mídia social, ela é muito forte, então qualquer um é jornalista, qualquer um se acha no direito de ser jornalista, mas poucos têm ética, né? Então uma das coisas muito perigosas hoje que eu acho no jornalismo é porque se distribui notícias sem veracidade, ou se não, como qualquer um pode ser, e se vende muita notícia. O que eu posso explicar isso? Outro dia eu estava conversando, né, com alguns amigos sobre notícias vazadas, por exemplo, né, de alguns clubes. Como é que isso, a gente cuidava disso com muito cuidado, né, para não vazar, para ter, né, a notícia ser dada na hora certa, no momento certo. E como hoje qualquer um faz, os caras não têm ética desse vazamento, entendeu? E fazem de qualquer jeito. Eu acho que o grande papel hoje da imprensa, da mídia social, é mostrar, né, o trabalho que está sendo feito, né? E eu acho que tinha que voltar a abrir para a imprensa ver esse trabalho de perto, porque o que não é visto é inventado. Eu não vejo, eu tiro minha conclusão de como está sendo feito, né? Eu não vejo por que o cara está treinando, eu não vejo como é que está sendo feito o treino, e os caras falam qualquer coisa, né? Hoje se fala muito qualquer coisa, né, sem conhecimento. Então, eu acho que a imprensa hoje, a assessoria de imprensa, ela tem primeiro que cuidar muito dessas redes sociais, né? Ficar de olho nas redes sociais dos jogadores para ver o que, que eles estão postando, como eles estão postando, né? Por que, que eles estão postando. Você, o exemplo do Varanda, né? De ter postado falando de jogo de Atlético e Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada, ele é funcionário do América, ele não tem que se meter na vida do outro. E é a terceira vez, como você falou, né, Lucas? Então, na primeira vez que ele postou, a assessoria de imprensa tinha que ir na hora. Então, a gente tinha um cuidado. Eu lembro que, por exemplo, a gente não tinha mídia social, mas eu tive um jogador que me deu muito trabalho de tentar fazer com que ele entendesse o papel dele como jogador e como influenciador, né, que era o Claudinei. Tive muito trabalho, muito mesmo, de ir para o hospital para ficar com ele, porque bateu o carro. Gênio da bola, né? Gênio, gênio. Um dos melhores volantes que eu já vi. O cara era gênio. Mas não tinha estrutura psicológica e não. E era um menino, gente, era um menino. Menino feliz, que queria só jogar bola. E o povo abusava dele. Então, assim, o que eu tentava fazer com ele, por várias vezes, era sentar. E conversei isso com o Somário outro dia, a gente lembrando, né? Que eu lembro, assim, pouco antes do Claudinei morrer, que os meninos sentaram, né? Os meninos, aí eu falar aqui de novo, eu chamo todo mundo de menino, que eu lembro que foi o Denis, o Rui, o Milagres, o Elton Paulo, eles sentaram com ele e falaram assim, se você não mudar de atitude, ou você está preso ou você está morto, cara. Você precisa de mudar a sua atitude. Então, eu acho que esses cuidados, né? Hoje, você imagina, numa rede social, isso, tudo que ele fazia, né? A gente tinha que ter imagina com a câmera digital hoje em dia, né? Claudinei com a câmera digital. Não, e vou te... Pois é. E eu, por exemplo, eu lembro de um treino, né? Que o Claudinei chegou lá, não chegou bem. Ele já chegou, estava bêbado. E ele tinha epilepsia. Então, ele teve um ataque epilético. Então, assim, era um cuidado de menino, sabe? Que você tinha que toda hora lembrar. Só que a sorte é que não tinha ninguém da imprensa. Tinha um cara da imprensa lá. E que eu pedi, pelo amor de Deus, para ele não divulgar. E ele não divulgou, graças a Deus. Então, e foi na época que o Claudinei estava sendo negociado com o Cruzeiro. Ele tinha feito aquele jogo contra o Romário, vocês lembram? Que ele não jogou nada, porque o Romário foi no ouvido dele, falou que ia levar ele para o Vasco. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Lembro. Ele foi lá. Né? Foi lá e não jogou nada, porque vai, eu vou te trazer, você é bom demais, e o cara ficou. Então, assim, eu acho que esse cuidado, Lucas, que tem que ter, que a imprensa tem que ter hoje, né, a assessoria de imprensa, é cuidar dos jogadores e divulgar para a torcida o trabalho que está sendo feito dentro do clube. Sabe? Sim. Precisa, a torcida precisa de saber o que está fazendo, precisa de acompanhar, né? Eu acompanho as mídias do clube, né? Então, assim, vejo fotinha, muito legal, mas eu acho que tinha que ser um negócio mais bem trabalhado. Mais sabe? Próximo das pessoas, né? É, mais próximo. Eu acho que o América isola muito o torcedor, entendeu? Faz, assim, as ações são algumas ações pontuais, apesar de que eu acho que melhorou muito, tá? Aí, por exemplo, você é torcedor, mas você é torcedor do América. Só que aí, para você participar de tudo, você tem que ser torcedor Onda Verde. Uhum. Então, por exemplo, eu me filiei. Não tem porta aberta, né? Entendeu? Uhum. Eu tenho que ser um torcedor Onda Verde para eu poder participar das coisas do América. Porque se eu não for um torcedor Onda Verde, eu não participo. Então, eu tenho que. Caso até pior, viu? Que eu te conto que em alguns jogos do ano passado, você chegava lá e falava assim: ué, não vai ter sorteio para kids, não? Não, porque todas as vagas são de filho de jogador. É complicado, tipo, sabe? Exatamente. São prioridades, né? Prioridades. E eu acho, por exemplo, ano passado, eu falei isso muito, na hora que o América estava na reta final, eu fui em todos os jogos. O América não merecia ter caído ano passado, de verdade, não merecia. Porque eu vi jogos muito bons que no final fizeram uma cagada, né? Eu perdi tomava um gol, mas tiveram jogos que o América não mereceu cair. E eu mandei várias vezes para o América, mandava para ele, gente, abre a torcida, põe mulher e criança de graça, faz. Aí eu escutei, se a gente colocar R$60, vão os mesmos torcedores. Cara, a gente precisava de volume, a gente precisava da torcida aí. Eu queria, por exemplo, chamei familiar, todo mundo que era americano, mas o ingresso estava caro, aí não podia ir todo mundo. Eu e minha irmã, né, que a gente é Onda Verde, a gente vai em todos os jogos, porque a gente já paga mensal, estou lá. E vou, porque eu gosto de assistir, eu gosto de estar lá. Mas a gente podia levar mais pessoas, sabe? A gente podia levar mais gente, e principalmente criança. A minha briga, E grande briga, porque a gente precisa formar torcedor, porque daqui a pouco não vai ter torcida. Então, né? Qual o portão que você costuma ir? Eu vou, geralmente, no 4. No 4. Então, eu vou te convidar para você ir com a gente algum dia no 6, lá atrás do gol. Lá, é a renovação da torcida está sendo lá. Não, tem uma amiga minha que ela só vai no 6. É? Ela só vai no 6. É bonito demais, porque quando tirou as cadeiras e ficaram aquelas bancadas, aquelas cadeiras largas, né? Aquelas. Arquibancada. As arquibancadas largas, a molecada adotou o P6 porque tem lugar para correr, tem lugar para fazer bagunça, e aquela, né? E o pessoal da Barra batendo ali e tal, então a turma. Não, é uma delícia, eu lembro. Pois é, eu lembro quando eu era criança, uma das minhas diversões, porque não era ligado ao futebol, né? Uhum. Era ir pro Independência, pro Mineirão, brincar de pegador enquanto o jogo estava rolando. É exatamente isso. Só que ali, enquanto eu estava brincando de pegador, o América ganhava, eu me identificava, ia sair felizona. Então, essa coisa que a gente tem que voltar a fazer com as crianças, né? Mas eu vou assistir, vamos juntos. Um dia que eu for falar, vocês estão lá, eu vou para lá também. O meu menino é o terror do pessoal da corda lá, que toda hora eu olho, tem alguém da corda olhando lá para ele e fala assim: esse menino aqui não tem pai, não, meu Deus do céu, o que esse menino tá fazendo? Não, eu falo que eu tenho muito orgulho, porque a minha filha fez 13 anos agora, né? Tá até aqui do meu lado. Ela é doente com a América. E aí todo mundo fala assim: nossa, Bia, como é que você fez? Aí ela vai, porque eu levo ela em todos os jogos, eu faço questão dela ir comigo, ela gosta. Legal. E na escola dela, que eu moro em Lagoa Santa, né? Ela é a única americana, né, filho? Na escola. Ah, fala pra ela dar um oi pra gente aí. Ah, ela tá de. Flavinha, ela falou que quer não, que ela tá de pijama. Então dá um abraço aí pra Flávia. Manda um abraço, eu tô com fone de ouvido, ela tá escutando. Ah. Mas a Flavinha, assim, ela vai, e ela vai na escola, ela fala, quando o América ganha, né? Ganha do Cruzeiro Atlético, ela se sente, vai lá e tira sarro de todo super mundo. Poderosa. Super poderosa. Pessoal, eu tenho um sobrinho, aí eu falar que eu tenho um sobrinho, para completar, né? Que esse daí eu queria muito que um dia vocês convidassem ele para o programa. Ele mora em Campo Belo, Matheus. Ele deve estar assistindo a gente agora, que eu mandei para ele. Legal. Para o Matheus assiste a gente. O Matheus participa da Rádio Campo Belo, ele defende o América, né? Na Rádio Campo Belo. Ele está lá todos os dias, às 10 horas da noite, tem programa esportivo, ele defende. E eu vou te falar um negócio, porque eu não sei de enciclopédia, esse meu sobrinho tem. Se você perguntar qualquer jogador do América, qualquer já data... Já tá convidado. Qualquer... Não, ele é maravilhoso. E para vocês terem uma ideia, ele é tão fanático com o América, que ele às vezes pega o carro, agora, né, que ele vai fazer 18 anos, acho que o Matheus está com 17, que ele vem de Campo Belo, assiste o jogo do América e vai embora, são 3 horas já. Ele vem, assiste o jogo e vai embora, é muito chão. E ele vem direto. Então, assim, a nossa renovação. Quando eu vejo o Matheus torcendo, e ele tem um conhecimento de futebol maravilhoso. Vocês podem perguntar qualquer coisa de futebol, ele tem um conhecimento. Tá mais que convidado. Depois você passa meu contato para ele. A gente vai agilizar isso aí. Porque ele realmente é uma enciclopédia. E agora eu vou... Tô aqui, eu tô domingo, agora vou estar acompanhando vocês, com toda certeza, tô aqui carrado. Você falou a questão aí do tempo, é muito isso. O Decadentes, a gente... antigamente tinha a hora do coelho acabou, e aí ficou um buraco na cobertura do América, porque a gente tem aquele 3 minutos na turma do bate-bola, não sei o que e tal, uma coisa muito pequena. E aí, na época, o pessoal... O Decadente surgiu muito em função disso. A gente fala que 1h30, todo domingo, a gente tem aqui no próprio canal, tem a resenha do Coelho na quarta, com outra turma, tem o Sou Deca, tem os podcasts do América História, do Só Acontece com a América, do Serjão, que até comentou aqui com a gente também, sabe? Então, eu acho que foi legal que a gente conseguiu criar uma cena de podcasts e de cobertura do América de uma forma geral, né? Você tem é muito legal que você ouve todo mundo que começou a produzir conteúdo, e são opiniões diferentes, heterogêneas, mas que a gente ouve todas porque você quer ouvir a América, né? Uhum, se tiver, uhum. A gente ouve também. Com certeza, né? Com certeza, exatamente. E esse alimentar de informações e você passando para essa geração, como você falou, né? No Portão 6, sem mais criança, eu acho que a gente precisa alimentar essa geração, porque você vai acabar, se olhar, né, eu tô com mais de 50, então assim, e quando eu chego às vezes no meu portão lá, quando eu vou entrar, eu acho que eu sou uma das mais novas que estão do ladinho que eu fico. Então a gente precisa renovar, eu sou mais velha que vocês, né? Vocês estão bem mais novos, mas a gente precisa de renovar mesmo essa torcida, a gente precisa de fazer mais ações, sabe, e fazer mais ações para a torcida, não para um grupo específico de torcedor. Esse é o grande detalhe, porque se eu fizer para um grupo específico de torcedor e achar que eu estou fazendo direito, eu não estou fazendo. O América tem que ser para a torcida e não só a torcida aqui, né? Eu acho que precisa de fazer contato. Por exemplo, eu lembro que eu fazia muito, igual eu falei para vocês, eu fazia as matérias, entregava para as rádios, contato com rádio interior, né? Por exemplo, fazia ações com jogadores. Eu levava os caras para desfilar, eles falavam putos comigo, putos. Mas iam, né? Eu levava eles para dentro de, por exemplo, a empresa. Eu lembro que a RM Sistemas foi patrocinar a gente num dos jogos, né? Que era uma final do Mineiro, quer dizer, eles patrocinaram a América durante um tempo. O Mauro Tunes é torcedor do América, então acabou com o Flamengo. Gente finíssima. É, gente finíssima. Eu falei, Mauro, vamos patrocinar o América, vamos patrocinar, enchi o saco dele, patrocinamos o América. O que, que eu fiz? Eu peguei os jogadores do América. O Fred era juniores da América, para vocês terem uma ideia. Eu levei os jogadores para dentro da RM Sistema, eles fizeram um desfile entre os funcionários. Eu levava os caras para fazer umas ações assim, entendeu? Eu falei, desfilavam lá dentro da coisa. Oh, o povo ficou alucinado. Pô, América é bacana. Chegava e fala, e fala, e fala. A gente precisa ser falado, a gente precisa ser visto, sabe? Já que ninguém fala da gente, que a gente fale da gente. Então, verdade. Esses caras, né, o que vocês estão fazendo é muito legal. Então, a gente precisa pegar esses jogadores e colocá-los em espaços onde eles vão ser vistos, sabe, de uma outra forma, entendeu? E se a gente esperar ficar num lugar de conforto, ah, eu faço divulgação do América para quem? Ah, para a Onda Verde, pelo menos é onde eu vejo, né? Agora não, eu faço divulgação do América, porque o Thales falou, né? Aliás, foi o Thales ou o Lucas, perdão. Foi o Thales, falou para todo mundo, né? É onde a gente tem que falar para todo mundo. É onde a gente tem que mostrar a América para todo mundo. Eu lembro num dos lançamentos do América, a gente fez uma parceria com a Fiat. Nossa, eu fiz como é que chama? Uma passarela em cima da piscina do América, aí entrava com o carro da Fiat, os caras entravam com o carro. Cara, são detalhes que a gente acha que não faz diferença, mas ali a imprensa vai ver a gente, porque eles gostam do show. A gente precisa e precisam de pauta também. Precisam, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Coloquei um negócio mega, um palco lá em cima da piscina, os caras entrando com o carro da Fiat, aí os jogadores entrando, desfilando, ainda brincava com eles, não, vai lá, meu modelo fotográfico, e brincava e tal. Então, assim, essas coisas, a gente consegue visibilidade da imprensa. Aí o América não faz mais, sabe? Precisa, gente, do show. E muitas vezes, eu já escutei isso dentro do América várias vezes, de várias pessoas. A imprensa é inimiga do América. Para com isso, pelo amor de Deus. Não compensa. Tá? Não compensa. Não compensa. Essa briga não compensa, porque quem perde é o América. A imprensa está pouco se ferrando, entendeu? Que a gente tem que ficar amigo da imprensa e dar pauta para eles. E pô, falem bem de mim, porque mal vocês já falam. Eu preciso que vocês falem bem. Então, não dá alimento para os caras continuarem falando mal. Então, eu preciso dar pauta, boas pautas. Né, para esses caras, eles querem. Cara, leva o cara para doar sangue, é pauta. Fez a camisa da consciência, né, do autismo. Eu tenho um filho autista, e isso tem um significado enorme para mim, né? Então, a gente pegar e levar isso para as pessoas na importância. Mas fez a camisa, e que ação que você vai fazer para esses caras, né? Vamos fazer uma ação que envolva a imprensa, manda pauta para a imprensa, porque eles não, sabe, alimenta a imprensa de uma pauta interessante. Entendeu? Porque é mais do que futebol. Você vê, hoje eu vejo Instagram, né? Minha filha vê muito Instagram de futebol, porque ela joga futebol. E eu comecei depois dos 50 a jogar futebol, tô achando mal barato. nunca joguei, né? Futebol, tô jogando, tô achando muito legal. E eu vejo que os vídeos que dão mais views, né, no Instagram, é quando o jogador faz uma atitude solidária. Vocês já repararam isso? Por exemplo, o cara tira numa chuva, tira a camisa e põe no menino que está sentindo frio. Bomba! Bomba! As pessoas são carentes desse carinho. Sim, então, eu acho que a América precisava fazer mais desse carinho, sabe? Com a torcida. faz camisas lindas, faz uma camisa da Consciência Negra, faz uma ação Consciência Negra de verdade. Uhum. Fez uma ação do autismo, faz uma ação de verdade com autistas, sim, levar, sabe? Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente fazer como clube, porque, gente, o futebol fala com todo mundo. O futebol, ele fala, ele é muito maior do que... E a gente vive num país que o futebol é muito grande, e a gente, uhum, precisa usar disso de uma forma inteligente, sabe? Mais inteligente. Então, eu acho que as ações não podem ser para um grupo específico. A gente precisa fazer ações para o mundo ver o América. Isso aí. Bia, mostra, muita gente chegou depois, mostra a camisa que nós estamos fazendo. Ah, mostra, aqui, vamos lá. Pois é, eu ia até falar isso agora, mostramos a atualmente, camisa. Atualmente nós estamos aí, ó, com o lance do Roberto Lopes de Oliveira Neto de R$250, pessoal. Vamos lá. Olha essa camisa, que linda. Olha, e ela é autografada, linda, aqui, ó, pelo Glycon, tá aqui autografada. Olha, lindona. Olha a camisa, linda, viu? Linda, é um verde escuro, maravilhoso, com dourado. É linda a camisa, é linda, é linda. Muito linda essa camisa, e ela é difícil de achar, ela é rara. Ela é rara, por isso que eu, não é, pode ser qualquer lance, né, gente? Vamos lá, torcida do América, vamos fazer valer, gente, em outro nível. Ó, eu vou botar 300, então, lance meu, hein? Vou passar o lance do Roberto, vou passar para 300 o lance. Glória a Deus, aí, ó, que bênção. Deus, Roberto, você ficou me zoando aí, falando que não ia ganhar, não vai ganhar, trezentão. Vai ter que, para ganhar de mim, vai ter que passar meu lance. Chico Godinho está aqui com a gente, Cristiane de Freitas Costa Godinho também, está falando: oi, Bi, estou aqui. A crise que eu te falei que vai atrás no Portão 6, que ela está com os meninos dela. Que legal. Não, bacana demais. Alberto Boechat também está aqui falando aqui da camisa 12, escutando e trabalhando aqui do Beco das Garrafas, berço da Bossa Nova. Legal demais, Alberto. Tiago de Castro Vasconcelos está mandando um abraço, mandando, pedindo para você voltar para o Coelho. Bora. O Miller Melo está aqui com a gente. Zé Carlos Molineiro está aqui. Bia Moraes, imaginando dos dias de hoje essa mulher no marketing do América. Sonhar não custa. Rinaldo Castro, lá do Coelho dos Vales, é o grupo de torcedores lá da região do Vale e também lá do Espírito Santo. É, Varley Nunes, ou Arley, acho que é o Arley, né? O Arley Nunes está aqui com a gente também. Boa noite, pessoal. Bia, você é uma das melhores profissionais que tive prazer de trabalhar. Aprendi demais com você, admiro seu nível de profissionalismo. Amém, Wally, obrigada, saudade de você, filho. Cuba Knight está aqui, tá falando sobre goleiros, o pessoal está discutindo aqui, Dalberson Elias, Zé Flávio Moreira dando boa noite, Hernani Barbosa mandando um abraço para a Bia, Roberto Lopes está falando, enfim, alguém com credibilidade no programa, obrigado, viu, Roberto, tudo de bola. Oh, meu Deus. Alberto Paz está aqui falando que, Bia, pela sua vivência dentro do América, que você atribui distanciamento dos torcedores americanos do campo, apesar do crescimento técnico dos últimos 5 anos. É isso que eu falei. Eu vejo ações do América para grupo específico e não para a torcida. Eu consigo enxergar isso. Depois que eu fui Onda Verde, né, que eu virei Onda Verde, eu consigo ter acesso às coisas do América. Então, assim, sigo no Instagram, mas eu recebo comunicados ou algumas das coisas pelo e-mail. Mas eu acho que as ações são muito pontuais para uma torcida específica, para um grupo específico. E eu acho que precisa ser feito para todo mundo. A América precisa fazer mais ações e pautar a imprensa. A gente precisa, sim, pautar a imprensa. Né? A gente está esperando que a imprensa nos paute. Elas não vão pautar o América, não vão. Leia do engano. Né? Uma vez uma pessoa me falou, e realmente é, se o América tivesse, né, por exemplo, você tem o Ipatinga, né, a cidade torce toda por Ipatinga. Lógico, uhum, que eu já torço para o Cruzeiro, mas se for Ipatinga, porque é de uma cidade pequena. O América está aqui entre Atlético e Cruzeiro, e que a imprensa só fala de Atlético e Cruzeiro. Né? Então, assim, é uma briga muito, muito cruel. Se a gente não pautar a imprensa de coisas relevantes, né, que o América faça, de ir pautar o tempo todo, a gente não vai ser pautado. Então, é alimentar a imprensa, é ter um convívio melhor, um trâmite melhor com a imprensa. Eu acho que esse trâmite é horrível, sabe? Vejo muita dificuldade, não vejo a gente estando em programas. Então, eu acho que o América precisa ter esse movimento de estar... Eu quero me pautar. Se eu quero me pautar, eu vou baixar o rabinho mesmo e vou para lá, e vou uhum, colocar minha cara. Exatamente. A gente está agora, Campeonato Brasileiro Série B, que é um campeonato dificílimo, e a gente precisa que a imprensa nos ajude também nesse processo. Só que enxergar, igual eu falei, porque eu já escutei isso de várias pessoas de Vila América há pouco tempo, que eu conversei com algumas pessoas lá dentro, E todos falam, a imprensa é nossa inimiga. Para com isso. A imprensa não pode ser inimiga de um clube. Né? Você pode até achar que a imprensa não nos dá valor. Ok, concordo. Mas o cara que é profissional e está diretor e trabalha dentro de um clube de futebol, ele não pode ver, ele não pode ter essa visão. Ele tem que ter uma visão diferente. Eu preciso e tem uma questão até envolvendo patrocinadores, né? Você consegue patrocínios melhores em função de visibilidade. Então, com certeza, com certeza, né? Com certeza. Tudo isso com é relacionado. Com toda certeza. Né? A gente faz. Nós fazemos as camisas mais bonitas do Brasil. Não tem camisa mais bonita que a América, não, gente. Nossas camisas são as mais bonitas. E, aliás, né, Thales, você está com a camisa de 1971, não é? Que está aí linda de viver. Você sabe por que esse 1971, né? Não, não é por isso que você está pensando, é porque eu nasci em 1971, por isso que eu não... Revelou sua idade. Eu não tenho problema nenhum com a minha idade. Eu não sou dessas mulheres. Aliás, eu sou pouco mulherzinha para essas coisas, mas o América não, fez isso em homenagem à minha pessoa, entendeu? Porque eu nasci em 1971. Então eu vou te deixar mais feliz aqui, o Roberto, que é o que está dando lance aí no chat aí. Ele escreveu aqui para mim, aqui no particular. Ela com 50 é mais nova que você. Olha que fido uma ela. Tá vendo? Tô feliz, Roberto. Ó. Obrigada. As unhas verdes, porque só fica de unha verde, né? A pessoa só usa esmalte verde. Thales rodou na terra também. Acabou. Tá acabado. Já era. Trabalha muito. É mesmo. Trabalha muito. Muita pois gente comentando, gente, não dá para ler todo mundo, viu? A gente precisa cuidar, a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa se cuidar também, porque, né, a carcaça aqui tem que tá inteira. Isso aí, Fernando Magalhães, Júlio César, Otto Moll, Augusto Rezende, Júlio Agostini está aqui com a gente também. Ô, Jair, posso fazer uma pergunta rápida? Só porque eu fiquei com uma curiosidade aqui. Pô. Claro. É porque a Bia comentou do Claudinei, que ele era menino, né, e todos os desafios de lidar com um menino, né, naquela época. Só que no período que você trabalhou na América, a gente teve um elenco de muito menino que foi campeão mineiro em 2001. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que era trabalhar com essa galera. Não, aquele time era maravilhoso. Nossa, Rodrigo, Ricardinho, Alessandro, né, Leitinho, eu brincava com o Leitinho. Enquanto eu com o Tuxo esses dias, né, eu fui na feijoada do Somália, né? Que encontrei com vários dos meninos lá. Era um grupo muito bom de trabalhar, porque tinha os caras mais velhos, né? Você tinha que dar uma organização ali. Caras que eu sou muito fã, e fiquei amigo para a vida, né? São meus amigos, assim, para a vida, que é o Milagres, o Denis. O Denis mora aqui em Lagoa Santa, diz que quando a gente encontra na academia, né? O Denis não para, né? Então tá viajando o tempo todo. O Ayrton Paulo é um cara que eu gosto mais, o Ruizinho, né, o Luca, a versão de Miro, tá lá divulgando, super bem, maravilhoso. O Ricardinho, né, que eu sou, ele me chama, eu sou madrinha dele de casamento, né, dele, da Alexandra, que eles se conheceram no curso do Promove, né, de marketing esportivo, eu sou madrinha dele de casamento. E alguns, mas era um time, sabe, Lucas, era um time que tinha muita vontade de ganhar. Sabe, eu falo que por isso que o psicológico é muito importante, porque você tinha os caras que eram mais velhos, que faziam aquela o centrar, mas você tinha aquela juventude que estava a fim de ganhar. Quando a América ganhou o Campeonato Mineiro em 2001, eu estava prestes a ganhar o meu filho. Ele nasceu no dia 8 de junho de 2001. Estava nos últimos dias já tinha passado a data dele nascer. E eu lembro que eu estava com barrigão, a América não ganhava, e o gol do Alessandro no último minuto, quase, né? Nossa, aquilo ali foi um caos. E quase que eu pari no meio de jogo, né? Meu marido, que é atleticano, ele, né, falou assim, não, vou torcer para a América, senão você vai ter um trem aqui, pelo amor de Deus. Mas era um time muito bom, sabe? O Claudinei realmente foi um desafio, porque por essa falta de preparo, muito familiar e tal, mas era um menino que eu acho que se tivesse tido uma chance de ter um acompanhamento psicológico mais intenso, sabe? Tinha que ter tirado ele, tinha que ter colocado ele, sabe? Tinha que ter um cuidado maior com ele, mas é difícil. Hoje a gente pode falar, a gente, né, que seria ou não, mas é muito, muito despreparado, família. Mas era um grupo muito gostoso, né? Eu fiz grandes amigos, era muito divertido, os meninos eram muito felizes. né, aquele ano, 2000, 2001, a gente ganhou muita coisa. Eu estava lá nas conquistas e a gente ganhou realmente muita coisa bacana, né? Suminas, Mineiro, foi muito bom. Eu brinquei que depois que eu saí da América, o América perdeu o pé de coelho dele, é por isso que não ganhou mais. Está fácil de resolver, ué? Não é possível. E nós passamos por uma... E depois que você saiu, passou uns anos aí, nós passamos por uma draga feita, foi um pé de coelho mesmo. Eu falei, assim, ó, tá vendo? Eu era o pé de coelho da América, saí, não tem mais pé de coelho, não. E essa vontade que você falou aí, eu acho que às vezes falta no elenco atual, viu? Que a gente tem até mais técnica hoje pra disputar com o Cruzeiro e Atlético, mas às vezes falta essa garra aí pra ganhar os clássicos, viu? Eu acho que é uma das coisas que eu vejo muito, né, e que eu falo assim, a gente até numa das palestras que a gente dá do VAR, né, que a gente fala sobre visão, aprendizado e relacionamento, numa delas, sobre relacionamento, o Domênico fala sobre o Atlético em 2013, né, como é que é mental, sabe, as coisas são... Sim. E ele fala quando ele assumiu a diretoria do Atlético, né, você tinha um time lá extremamente... Pensa no time do Atlético de 2013, era um time todo renegado. Só que aconteceu, era uma visão que os caras tinham de ter o mesmo propósito. Eu acho que falta no time é alguém que alinhe esse propósito, sabe? A gente precisa alinhar propósitos, a gente precisa dar um gás diferente nesses meninos, a base precisa... A gente tem um DNA formador, gente. A gente precisa valorizar esse DNA formador que a gente tem e valorizar esses meninos que vêm da base de uma outra forma, colocando eles... empoderando mais esses meninos de uma outra forma, entendeu? E ser mais alegres. Eu acho que tem que ter um time mais alegre. Eu não vejo a América com tanta alegria, né, para jogar como eu via naquela época. Ô, Bia, aproveitando aí, desculpa, bem rapidinho. Você falou essa questão de DNA formador, todos esses atletas aí que passaram no América na sua época e tal. E hoje, o capitão da seleção brasileira, ele saiu do América. E é um cara extremamente... que demonstra ser muito culto, gosta muito de ler e tudo. A preleção que ele deu no jogo, no último jogo do Brasil, foi um negócio espetacular. Tem que aproveitar essas oportunidades, vamos chamar assim, né? Você tem uma joia igual o Danilo, uma joia, que já demonstrou um afeto pelo América. Eu não vou falar que ele é torcedor do América, que aí seria muita loucura da minha parte. Muita viagem da minha parte. Mas é um cara que, assim, ele tem um negócio... Pois é, é isso que eu te falei, Ele nunca jogou em time pequeno. Tá lá, tá na Europa, nos grandes. Foi hipercampeão no Real Madrid. Pois é. A oportunidade tá aqui, ó, na mão. Pois é. Palpável. É fácil. Entendeu? Que eu acabei de falar. A oportunidade que um time grande tem, te interrompendo, foi o que a atitude que o Atlético fez quando meu pai morreu. Sim. No dia seguinte, chegou uma camisa para mim com meu nome. Feliz pela morte do seu pai e seja bem-vindo à torcida do Atlético. Custou, é oportunidade, a gente vive de oportunidade. Custou R$300 isso aí. Pronto, pronto. E eu sou grata, muito mesmo. Tenho uma gratidão enorme por que eles fizeram, pelo carinho que eles tiveram por mim. Eu falei, eu não consigo, né, na hora que tá lá Cruzeiro Atlético, o Cruzeiro é Atlético América, pro Cruzeiro de jeito nenhum, né? Não tem jeito. Mas não tem jeito, entendeu, né? Mas eu acho assim, são oportunidades. O cara demonstra um pouquinho. O que o Atlético fez quando ele fez aquele tanto de galo de prata? O cara falava que gostava, só distribuindo galo de prata para todo mundo. Vai. Vai galo de prata, vão torcer pro galo. E o América não aproveita essas oportunidades, nenhuma. É. Entendeu? Então, assim, isso que eu acho que falta é aproveitar a oportunidade dos caras que demonstram qualquer sentimento pelo América, mesmo que for, né, pegou um Danilo desse, falou que o cara falou alguma coisa bem do América, cara, vamos pegar esse cara e colocar ele em cima, faz uma homenagem, manda a camisa, leva no CT. Faz um super kit, filma aquilo ali, entendeu? Manda um presentaço pro cara aqueles que hoje fazem, né? Aquele negócio de abrir, eu esqueci como é que chama, né? Porque eu não sou. Unboxing. Aí você vai, manda pro cara, pra ele poder abrir aquilo ali, pra fazer, entendeu? Com cheio de mimozinho, sabe? Esse detalhe, porque aí o cara vai estar na mídia, vai sair na mídia social e sair com uma coisa boa, entendeu? Olha, e isso eu acho que a América peca demais, peca pela oportunidade, não entende a oportunidade. Mas aí será que também, já entrando em outro tema, será que não é porque quem está no comando do América hoje tem uma visão muito do umbigo deles? não tem muito, não quer muito ouvir o torcedor. Na palavra moderna, está numa bolha. Está numa bolha. A pessoa, eu não estou falando que tem que comer um feijão tropeiro com o torcedor. Não, de forma alguma. Mas de vez em quando, vai no portão, vai no portão 4, vai no portão 6, vai no portão 3. Mas hoje em dia, onde é que eles ficam? Ficam só nos camarotes, quando vão, né? Quando vão. Então, assim, esse distanciamento deixa a gente muito carente. E acaba eles têm essa visão de América, que é um clube, que é aquele negócio de clube de família. Tem que ser? Tem. Mas vamos fazer uma família grande, né? Vamos fazer uma família grande. Vamos ser eu, meu filho, meu primo, meu sobrinho, fulano, ciclano. Não vamos ficar só no meu mundinho ali que o América está fazendo. Então eu vejo muito disso aí, sabe? E as pessoas não tratam o torcedor de uma forma muito... Nos últimos anos, que eram os dois anos que a gente... Os três melhores anos que a gente teve aí, com o Cruzeiro na segunda divisão, a gente em Libertadores, não se aproveitou isso para nada. E foi o que eu falei, exatamente. Não se aproveitou para nada. Exatamente, exatamente. No auge do América, quando a gente estava bem, pô, fomos para Libertadores, três anos entre os 8 melhores do Brasil. Cara, era a hora de aproveitar isso e colocar na mídia, pautar a mídia. Só que a mídia nos pautasse. E não vai pautar o América. O América precisa pautar a mídia. É o que a gente fazia na época que eu fazia. Bia, vou dar outro exemplo. Até entrando no, na sua seara, que é de imprensa e tudo, divulgação. O América estava na... Ô, Jário, perdão, tá bem rapidinho. O América estava na Libertadores. Existe aqui eu tô com um copo aqui da Libertadores. Você sabe quem fez esse copo? Uma torcida do América. O América mesmo não fez nada da Libertadores pra gente. Nada. Se você quer um souvenir do América sobre... Nem ingresso, porque o ingresso era virtual. É. Então, assim... Eu vou minha caneta ali. Eu vou pedir minha filha só para pegar uma caneca ali para mostrar para vocês. Pode então, falar. Assim, olha que bobagem. Um souvenirzinho baratinho desse aqui. Faz lá 5 mil disso aqui, ó, distribui. Você vai ter uma lembrança. Mas não, quem faz? A torcida do América. E o pior, a torcida do América faz um negócio desse aqui e o próprio América briga com a torcida que usou um símbolo sem autorização. Exatamente. Isso que eu ia falar. Exatamente isso. Isso é de uma... Isso é de uma burrice, de uma coisa tão retrógrada. Gostou da palavra que eu falei agora? Retrógrada? Não, essa retrógrada. Você estudou. Eu tenho certeza que você estudou. Bia, se você assistiu o programa, você vai ver que eu não falo essas coisas bonitas. Não fala retrógrada, não fala essas coisas. Não, agora eu vou participar do chat e a gente poder aqui, né? Não, vambora, eu adoro essa resenha, gente, adoro. Aqui, deixa eu te mostrar aqui, Thales. Tá vendo esse copo aqui? Eu ganhei de um grande amigo. Tá vendo aqui? Ele procurou em toda Belo Horizonte, todas as lojas, foi na loja da América, não conseguiu. Ele mandou fazer isso aqui para mim porque não achava uma caneca do América. Aí ele falou assim, Bia, eu tive que mandar porque não acha. Então, você vai lá, são oportunidades mesmo. Então, eu falei que é no detalhe. O América precisa cuidar do detalhe, porque detalhe. O cara fala, o diretor de futebol tem que pôr um bom time em campo. Ok, temos que ganhar campeonato? Ok. E é isso que um time de futebol tem que fazer. Agora, precisa de profissionais para colocarem um nome, porque você tem um Flamengo que está no Brasil inteiro, porque tem um puta de marketing, entendeu? Tudo é um marketing, o Atlético, super marqueteiro, o Cruzeiro perdeu esse marketing, perdeu. Uhum. O Cruzeiro podia ter sido muito maior, porque o Cruzeiro teve uma época muito melhor, se tivesse feito um marketing igual o Flamengo, o Atlético, o Corinthians, eu acho que teria ainda mais torcedor, entendeu? Porque ganharam campeonatos. Agora, o Atlético, anos sem ganhar, e continuou com a torcida, por quê? Porque marketing. Porque faz galo de ouro, porque chega lá e faz todo um mise-en-scène, porque, entendeu? Tem toda aquela... Rapidinho, já. E o América precisa disso, o América precisa do detalhe. Gente, a gente precisa pautar a imprensa. Vamos lá, a gente precisa pautar a imprensa. Curiosamente, né? Vamos só mais, só. Eu vou até desligar minha câmera, eu não vou falar mais. Não, desliga não. Outro detalhe muito legal da vou ficar aqui, ó. Da sua caneca aí. Você falou que você mora em Lagoa Santa. Moro. Para você comprar qualquer coisa do América, você tem que ir lá no Boulevard. Tem que ir no Boulevard. Você atravessa três ou quatro cidades. Uma hora e meia. Ou quatro cidades. Vou ver se passear no Santa... Isso, exatamente. Se você quiser alguma coisa dos outros dois clubes da capital, ou de um Flamengo, ou de um Corinthians... Tem aqui. Tem aí. Tem aqui. Assim, Atlético e Cruzeiro tem. América não tem, não. Aí, Atlético e Cruzeiro, as lojas aí, de esporte tem. Tem nada. Aí, e eu ainda brinco com a dona da loja, que é minha amiga. Eu falei, gente, vocês têm que ter coisa da América. Ela falou, Pio, mas ninguém procura. Eu não posso ficar com... Eu falei, pois é. A gente precisa alimentar. É porque não tem. É porque não alimenta. É porque não alimenta. E eu, aqui, na academia que eu vou... Tem, aí eu vou todo dia de América, e outro dia apareceu um cara, mais um cara de América, que ele tá indo, aí, na época que o América tava bem, apareceram mais alguns americanos, né, e quando meu pai faleceu, eu tinha uma coleção enorme da camisa América, isso eu fico sentida de ter feito, viu, foi uma cagada que eu fiz, eu tinha muita camisa da América, muita. Agora você vai machucar o Jairo agora, cuidado com o que você vai falar. Aí, quando meu pai morreu, eu distribuí camisa da América para todo mundo. Eu dei camisa da América, falei, toma essa. A única que eu fiquei, vou falar que eu fiquei com a camisa, foi da de 93, que o América ganhou o Brasileiro, Série B. Foi o Mineiro. O Mineiro. Não, 97. Não, 97. 97. Não, é porque eu tinha de 93 o Mineiro, não. 97 o Brasileiro, Série B, que subiu. 97. Eu estava no gramado, o boiadeiro me deu a camisa... É, depois do jogo. Olha o olho do Jairo brilhando. Essa de 97, eu falei, não, essa eu não consigo desfazer, não, porque esse foi um presente com muito carinho que o Boi me deu, era um cara que eu admirava muito, gostava muito dele, a gente conversava bastante, e o Boi me deu essa camisa logo depois do jogo, e eu tenho ela aqui, essa eu não desfiz, mas desfiz muito, aí eu tive que refazer minha coleção, né, comprar tudo de novo, né, porque depois eu falei, não, fiz as pazes, mas eu fiquei bem, bem magoada na época. Bom, vamos caminhar para o final também, que senão nós vamos agarrar aqui a Bia a noite inteira aqui perguntando. Isso é fácil. Felipe, você quer perguntar? Não, até tem uma pergunta, mas só para um comentário, já, porque eu sou conhecido um pouco por ser crítico, né? Que a crítica que ela fez ao marketing do Cruzeiro, coincidentemente, a pessoa que estava na frente do marketing do Cruzeiro naquela época, hoje está à frente do nosso marketing, né? Então, isso é um pouco... É, não, não deixa de ser um pouco peculiar, né? Que na hora que você perdeu a boiada... Nossa, eu juro que eu nem fiz a relação, viu? Nossa, tá vendo? Eu nem fiz essa relação, mas, né? Mas eu não fiz mas essa é relação. Mas é válida. São coincidências. Mas uma coincidência. Legal, é porque você até comenta de tua América não tem... Até fiquei vermelha, vocês viram que eu vi. Fiquei até vermelho agora. Eu falei, não, Felipe, não é indiscreto. Felipe é indiscreto, mas... é difícil demais. Nem... Mas faz sentido, mas é mesmo. Perderam grandes oportunidades mesmo. Não relacionei a pessoa, de verdade, não relacionei. Mas o Cruzeiro perdeu grandes oportunidades de ter feito um marketing mais ativo do que fazer para um grupo específico. E esse é o grande problema que eu acho hoje. O América faz um marketing, um grupo específico do América. E a gente precisa fazer um marketing, a gente precisa pautar a imprensa para aparecer para o mundo. A gente precisa ser mais agressivo nessa parte de pautar a imprensa, entendeu? Pautar a mídia e as mídias sociais, enfim. Concordo. E uma pergunta que eu fico muito, porque você tem muito contato com muitos jogadores, e jogadores foram muito importantes para a gente. Naquela época de 2001 e 2002, a gente ganhou títulos, e o time era bom, competitivo e tudo. Tinha eu lá? É, com isso, mas é que eu acho que o América, por mais que ele tenha, fale que a gente sempre agradece aqueles que engrandeceram o nosso pavilhão, né? Eu acho que a gente tem um trabalho muito ruim com a questão de ídolos e a forma como a gente lida com eles, assim. A gente tá fazendo um esforço grande, né? É, por exemplo, hoje com o Juninho, para colocar ele como ídolo e trazer essa questão para ele. Só que a gente não trata com o mesmo carinho ídolos do passado e outros de um passado recente. Cito o caso que o Dudu, ele comentou que na época que ele... Que ele estava aposentando, né? Que ele ia parar de jogar, ele entrou em contato com a América para treinar, fazer um jogo de despedida, já que ele foi bastante icônico aqui. E vários da geração dele, inclusive. É, e não, e o América não, assim, ignorou completamente. Não, não dá, exatamente, não dá a mínima, Felipe, a mínima. E eu te falei isso várias vezes aqui durante a nossa conversa, é exatamente isso. Eles peca por detalhes, peca no detalhe. Eu falei de vários jogadores que não têm oportunidade. Citei o Ricardinho, que é um cara que foi para o Santos, estava fazendo um trabalho, viajou com o Santos, foram campeões, né? Viajaram para o exterior com o Santos. Agora ele está lá no Sport Recife, está fazendo um excelente trabalho na base. E ele procurou o América, ele queria trabalhar no América. Ele queria o América. E o América não deu a mínima para ele. Então, assim, vários jogadores... Né, que eu acho que o América peca, e assim, porque a diretoria está preocupada com outra coisa, mas tem que ter alguém que preocupar com isso. Então, se vocês não estão conseguindo, contrata alguém que se preocupe com isso. Porque precisa, eu preciso valorizar, porque só valoriza depois que morre, mesmo assim, mal valorizado. porque não é tão valorizado, mas eu acho que tem que valorizar os caras, sabe? Pegar datas especiais, datas de conquistas. Cara, hoje a gente tem na internet, a toda quinta-feira que você faz, né, o TBT da quinta-feira, pega isso e faz de grandes jogadores, sabe? Faz uma coletânea cada vez, que é só lá no Instagram, mas eu posso fazer isso em homenagens. Nós vamos homenagear, por exemplo, pega uma conquista de um mineiro de 2001, vamos pegar. Quais jogadores fizeram aquela conquista? Então, no dia de um jogo tal, no mesmo dia, a gente pegar o calendário, coisa fácil de fazer. Eu pego o calendário, quando o América ganhou um jogo X com o time tal, vai ter um jogo no mesmo dia. Nesse dia, eu vou falar assim, há 15 anos atrás, o América jogou contra o time, hoje a gente está fazendo uma homenagem para aquele jogo, e leva os caras para lá. E mostra para a galera bater palma e lembrar. Exatamente, entendeu? Então, assim, o América cuida pouco da sua memória, cuida pouquíssimo da sua memória. Ah, mas eu tenho historiadores que faço, eu tenho vários livros do América. Para a torcida do América e para quem faz parte do clubinho. Porque se você não faz parte do clubinho, você não tem acesso, entendeu? O acesso é muito restrito. Eu preciso mostrar isso para todo mundo. Então, pega o calendário, quais jogos que a gente vai ter. Pô, isso é tão fácil hoje no Google. Se eu tio Google, que jogo que teve naquele dia tal, entendeu? O tio Google te fala. E você casar um jogo com uma homenagem é muito fácil. Então, assim, coisas que a gente pode fazer todo jogo. Gente, é barato, são ações baratas, não é tão caro, sabe? Então, dá para fazer muita coisa, sabe, Felipe? Dá para fazer, dá para ter essa memória, para ter esse cuidado. E eu acho que a América não tem há muitos anos. Como eu te falei, no dia que meu pai morreu, em 2005, eu pedi só uma coroa de flores ou uma bandeira, ou uma camisa, para um cara que era conselheiro há anos no América. E eu tinha sido assessora de imprensa do clube. Era só isso que eu queria, um cuidado com meu pai, um cuidado, mimo com meu pai, pelo que ele tinha representado. Aí, no outro jogo, o Mauro, que cobriu a América, pediu um minuto de silêncio pela Itatiaia, pelo meu pai. Quem pediu foi a Itatiaia, não foi o América. Então, porque eu era jornalista, conheci o pessoal, então mas foi quem pediu, não foi o América. Então, assim, isso me doeu na época muito, sabe? Eu falei, cara, eu trabalhei, eu não dormia. Sabe, para trabalhar para cá, levava os caras. Nossa, eu já levei uma vez o Rodrigo na casa dele, ele morava perto de Sabará, longe pra cacete. Eu levei no programa, o programa acabou, era 11 horas da noite, me perdi e eu morava num lugar tenso, imagina, sozinha no carro, e eu me perdi, falei, cara, vou morrer aqui dentro, porque eu sou na maior boca do mundo. E na hora que eu tinha que pedir informação, porque não tinha GPS, e eu não conseguia sair do bairro. Aí eu parei, cheio de cara mal encarada, falei, vou parar e vou perguntar e tô ferrada. Mas tive que parar e perguntar. Então, assim, eu me doei muito com a América nos anos que eu trabalhei lá e vejo que não existiu reconhecimento nenhum. Agora, muitos anos eu quis esse reconhecimento. Hoje eu aprendi com a vida e com os anos que eu não quero reconhecimento deles, não. Eu quero o meu, sabe? O meu, da minha família, de quem gosta de mim, dos torcedores que vários param, né, e falam. Então, assim, eu me reconheço no que eu fiz. Então, eu agradeço pelo tempo que eu fiz, aprendi demais lá dentro, aprendi mesmo, cresci muito, mas deixei de ter expectativa. Como eu falei, todo ano, no Dia Internacional da Mulher, eu brinco. Quem sabe esse ano a América lembra que a primeira assessora de imprensa do Brasil saiu do América, né? E nunca pois vou falar. Então, tá bom. A gente e vida que segue. Bia, eu quero agradecer, o programa já tá caminhando aqui, já são 9h30, né? Mas quero garantir com você que você vai voltar para a gente conversar mais. Amém, a hora que vocês quiserem, acho uma delícia. Vamos falar, vamos falar do time, vamos falar dos jogadores. Que alegria fechado. De você não tá, vou falar, que alegria de você não tá lá dentro, é você ir para a bancada e poder xingar todo mundo. A gente tem uma tradição. Tem que vir aqui um domingo para cornetar também, né? Não é? Maravilhoso, maravilhoso. A gente tem uma tradição aqui no programa que todo Dia Internacional da Mulher, esses marmanjos aqui, a gente fica de atestado e bota vocês para trabalhar. Glória a Deus. Então você já tá convidada para o próximo, então. Tô dentro, só chamar que vai ser um prazer, gente. Prazer. São americanas. Amém, vamos lá. Conheço várias. E que entendem, viu, de futebol. Várias Tem certeza que sim. Meninos, amei o convite, amei mesmo. Jairo, obrigada pelo convite, pelo carinho que você teve desde a hora que você me convidou. Prazerão, Felipe, Thales, Lucas, prazer em conhecê-los. Que bom que eu estar num lugar só vendo americano com as camisas lindas da América. 100%. Foi um grande prazer. Foi uma delícia. Hora que vocês quiserem. E vou te mandar o contato do Matheus, meu sobrinho, que vocês vão adorar conversar com ele, que ele entende muito de futebol. Muito mesmo. Tá, joia. Bia, muito obrigado. Pessoal, domingo que vem, 20 horas, estamos aqui. Já mais próximo da estreia, a gente já vai ter aí algumas coisas para comentar. A camisa. O último lance foi do Cubanites com 301. Ô, Cubanites, entre em contato comigo então, tá? Acho que você tem meu contato. E se você não tiver, você pode mandar lá no contato@decadentes.com.br que a gente conversa. E a gente combina de encontrar. Isso. Pois é, a gente combina. Vamos, você também, Jairo, vamos junto. A gente combina vamos nós dois e a gente entrega a camisa junto com ele. Fechado. Abraço, Bia. Obrigado, pessoal. Sim. Boa noite, boa semana a todos, gente. Até Obrigada. Mais. Tchau, tchau. Até domingo que vem eu tô aí. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.